Ficheiro 99. Com a adaga firmemente segura na mão, espreitei cautelosamente o corredor. Os prisioneiros que inadvertidamente libertara haviam ido para a esquerda. Não tinha a menor ideia do que pretendiam fazer, mas certamente iriam manter os guardas ocupados. Sem nenhum motivo para preferir uma direção em relação à outra para a minha busca, fazia sentido afastar-me de qualquer tumulto que estivessem a causar. A luz que penetrava pela fenda da alta janela caía enviesada sobre mim. Portanto, aquele era o lado oeste do castelo. Tinha de manter a minha orientação enquanto me deslocava, já que Rupert estaria à minha espera perto do portão sul. Escadas. Forcei a minha mente entorpecida a pensar, tentando raciocinar onde deveria ficar o local que procurava. Se quisesse torturar alguém, provavelmente iria querer-se privacidade e isolamento de som. Ambas as considerações apontavam para uma masmorra isolada como lugar mais provável. E as masmorras, em castelos como aquele, em geral ficam no subsolo, onde toneladas de terra abafavam qualquer grito e a escuridão escondia todas as crueldades dos olhos dos responsáveis. A parede arredondava-se numa curva no final do corredor. Eu chegara a uma das quatro torres do castelo e as torres tinham escadas. A escada em espiral abria-se noutra curva. Os degraus triangulares mergulhavam em lanços que davam vertigens e enganavam os olhos, fazendo torcer os tornozelos. O mergulho da luz relativa do corredor para a escuridão do poço das escadas tornava ainda mais difícil avaliar a distância de um degrau para o outro. Escorreguei várias vezes, esfolando os nós dos dedos e arranhando as palmas das mãos nas paredes de pedra quando tentava equilibrar-me. A escadaria proporcionava uma vantagem. De uma janela estreita, que impedia que o vão das escadas ficasse em total escuridão, pude ver o pátio principal. Pelo menos agora podia orientar-me. Um pequeno grupo de soldados estava alinhado em perfeitas fileiras vermelhas para inspeção, mas não aparentemente para testemunhar a execução sumária de um rebelde escocês. Havia um cadafalso no pátio, negro e assustador, mas desocupado. A visão do cadafalso foi como um soco no estômago. No dia seguinte de manhã, desci as escadas ruidosamente, indiferente aos cotovelos arranhados e aos dedos dos pés feridos. Alcançando o pé das escadas com um frufru de saias, parei para ouvir. Um silêncio mortal a toda a volta, mas pelo menos aquela parte do castelo estava a ser usada. Havia tochas nos candelabros de parede, transformando os blocos de pedra em poças vermelhas e bruxuleantes, cada qual dissolvendo-se na escuridão antes que a poça da tocha seguinte se filtrasse na luz outra vez. O fumo desprendido pelas tochas pairava em redemoinhos cinzas ao longo do teto abobadado do corredor. Havia um único caminho a tomar a partir dali. Segui-o, a adaga pronta na mão. Era estranho caminhar silenciosamente pelo corredor. Já vira outras masmorras, como turista, ao visitar castelos históricos, com Frank. Mas nessas ocasiões, os sólidos blocos de granito estavam despidos do seu ar ameaçador pela luz ofuscante de tubos fluorescentes presos aos arcos do teto. Lembrei-me de ter me esquivado dos aposentos pequenos e úmidos, mesmo naquela altura, depois de já estarem desativados há mais de 100 anos. Ao ver os remanescentes de métodos antigos e horripilantes, as portas grossas e as algemas enferrujadas nas paredes, eu pudera, pensei, imaginar os tormentos dos que foram mantidos prisioneiros naquelas celas assustadoras. Teria rido agora da minha ingenuidade. Havia coisas, como Dougal dissera, que a imaginação simplesmente não podia alcançar. Passei na ponta dos pés por portas de 7 centímetros de espessura, trancadas com pesados ferrolhos. Eram suficientemente grossas para abafar qualquer som que viesse lá de dentro. Agachando-me junto ao chão, procurei uma fresta de luz debaixo de cada porta. Os prisioneiros eram deixados a apodrecer na escuridão, mas Randall iria ter de ver o que estava a fazer. O chão era pegajoso e encardido, coberto com uma grossa camada de poeira. Tudo indicava que aquela parte da prisão não estava a ser utilizada na altura, mas as tochas indicavam que alguém estava ali. A quarta porta, no corredor, mostrava a luz que eu procurava. Parei para ouvir, ajoelhando-me no chão, com o ouvido de encontro à fenda. Mas não ouvi nada além de fogo, crepitando. A porta não estava trancada. Abri uma pequena fresta e espreitei cautelosamente para dentro. Jamie estava lá, sentado no chão, encostado à parede, curvado sobre si mesmo com a cabeça entre os joelhos. Estava sozinho. A cela era pequena, mas bem iluminada, com um braseiro que, de certa forma, dava ao lugar um ar aconchegante e onde queimava um fogo vivo. Para uma masmorra, era notavelmente confortável. As lajes de pedra do assoalho estavam bastante limpas e havia um pequeno catre encostado a uma das paredes. O aposento ainda estava mobilado com duas cadeiras e uma mesa, coberta de inúmeros objetos, inclusive uma grande jarra de metal e copos de chifre. Era uma visão surpreendente, depois de ter visto ratos a correrem de um lado para o outro e paredes úmidas de infiltrações. Ocorreu-me que talvez os oficiais da guarnição tivessem mobilado aquele lugar quente e agradável como um refúgio onde pudessem receber as companhias femininas que conseguissem convencer a visitá-los dentro da prisão. Obviamente tinha a vantagem da privacidade, que os alojamentos não ofereciam. Jamie, chamei baixinho. Ele não levantou a cabeça nem me respondeu, e senti um calafrio de medo. Parando apenas o tempo suficiente para fechar a porta atrás de mim, atravessei o aposento rapidamente e toquei-lhe no ombro. Jamie! Ergueu os olhos. O seu rosto estava lívido, coberto pela barba e brilhante com uma fina camada de suor frio que ensopara os seus cabelos e a sua camisa. O aposento cheirava a vómito e medo. Claire! Exclamou, falando com voz rouca, entre os lábios rachados e secos. Como é que... Tens de sair daqui já. Ele vai voltar em breve. Não sejas ridículo. Avaliei a situação o mais depressa possível, na esperança de que a concentração na tarefa mais urgente diminuísse a sensação de estrangulamento e ajudasse a desfazer a enorme bola de gelo na boca do meu estômago. Encontrava-se acorrentado à parede pelo tornozelo, mas fora isso não estava algemado ou amarrado. Todavia era óbvio que fora usado um pedaço de corda entre a miscelânea de objetos em cima da mesa. Havia marcas nos seus pulsos e cotovelos. Fiquei intrigada com o seu estado físico. É claro que estava em choque e cada contorno do seu corpo bradava de dor, mas eu não conseguia ver nenhum dano aparente. Não havia sangue ou qualquer ferimento visível. Caí de joelhos e comecei a experimentar metodicamente as chaves da minha argola, no aro, em torno do seu tornozelo. O que te fez ele? Perguntei, mantendo a voz baixa com medo do regresso de Randall. Jamie oscilava ali sentado, os olhos fechados, o suor a aflorar em centenas de minúsculas pérolas na sua pele. Ele obviamente estava prestes a desmaiar, mas abriu os olhos por um instante ao ouvir a minha voz. Movendo-se, com extremo cuidado, usou a mão esquerda para erguer o objeto que segurava no colo. Era a sua mão direita, quase irreconhecível como um apêndice humano. Grotescamente inchada, agora era apenas uma bolsa, inflada, manchada de vermelho e roxo, os dedos a balançarem em estranhos ângulos. Um fragmento branco de osso projetava-se da pele rasgada do dedo médio e um fio de sangue tingia os nós dos dedos, inchados e disformes. A mão humana é uma delicada maravilha de engenharia, um sistema intrincado de articulações e roldanas, servido e controlado por uma rede de milhões de minúsculos nervos, extremamente sensíveis ao toque. Um único dedo partido é suficiente para fazer um homem forte cair de joelhos com uma dor tão grande a ponto de provocar náusea. Pagamento, disse Jamie, pelo seu nariz. Com juros. Fitei aquela visão por um instante. Depois, disse numa voz que não reconheci como minha. Vou matá-lo por isso. A boca de Jamie retorceu-se ligeiramente, enquanto um lampejo de humor se forçou na máscara de dor e tontura. Eu seguro o teu manto, Sassenach, murmurou. Os seus olhos fecharam-se outra vez e o seu corpo sucumbiu contra a parede, incapaz de continuar o seu protesto contra a minha presença. Voltei a trabalhar na fechadura do tornozelo, contente de ver que as minhas mãos já não tremiam. O medo desaparecera, substituído por uma ira gloriosa. Eu experimentara todas as chaves da argola duas vezes e não conseguira encontrar nenhuma que abrisse a fechadura. As minhas mãos estavam a ficar suadas e as chaves escorregavam pelos meus dedos como peixinhos quando comecei a experimentar outra vez as mais prováveis. As minhas imprecações, murmuradas entre dentes, acordaram Jamie do seu estupor e ele inclinou-se lentamente para trás para ver o que eu estava a fazer. Não precisas de encontrar uma chave que gire na fechadura, disse ele, apoiando um ombro contra a parede para se manter ereto. Se uma entrar até ao fim, podes fazer o fecho saltar com uma boa pancada na argola da chave. Já viste este tipo de fechadura antes? Queria mantê-lo acordado e a falar. Ele iria ter de andar se conseguíssemos sair dali. Já estive preso a uma. Quando me trouxeram para cá, acorrentaram-me numa cela grande com muitos outros prisioneiros. Um rapaz chamado Rayleigh estava acorrentado ao meu lado, um irlandês. Disse que já estivera na maioria das prisões da Irlanda e resolvera tentar a Escócia para mudar de cenário. Jamie esforçava-se para conversar. Percebia tão bem como eu que precisava despertar. Conseguiu esboçar um sorriso fraco. Contou-me muitas coisas sobre trancas, fechaduras, esse tipo de coisas. Mostrou-me como podíamos partir as que estávamos a usar se tivéssemos um bocado direito de metal, o que não tínhamos. Conta-me. O esforço para falar estava a fazer com que ele soasse copiosamente, mas parecia mais alerta. Concentrar-se no problema da fechadura parecia ajudar. Seguindo as suas instruções, encontrei uma chave apropriada e enfiei-a completamente na fechadura. Segundo Rayleigh, uma pancada forte sobre a chave forçava a outra extremidade contra as engrenagens, soltando-as. Olhei em volta, procurando um objeto adequado para bater. Usa a marreta que está em cima da mesa, Sassenach, disse Jamie. Percebendo um tom sinistro na sua voz, olhei do seu rosto para a mesa, onde havia uma marreta de tamanho médio de madeira, com o cabo enrolado em cordel alcatroado. Foi isso que comecei, horrorizada. Sim, prendo o aro contra a parede, antes de bater. Segurando o cabo cuidadosamente, peguei na marreta. Era difícil conseguir posicionar o aro de ferro corretamente, de modo que um dos lados ficasse contra a parede, já que isso exigia que Jamie cruzasse a perna acorrentada por baixo da outra e pressionasse o joelho contra a parede mais distante em relação a ele. As duas primeiras pancadas que desferi foram tímidas e fracas demais. Reunindo toda a determinação que conseguia, desfechei um golpe na ponta arredondada da chave com toda a força. A marreta escorregou da chave e atingiu Jamie de raspão, mas com bastante força, no tornozelo. Recuando, ele perdeu o seu precário equilíbrio e caiu, instintivamente estendendo a mão direita para se apoiar. Emitiu um gemido sobrenatural quando o seu braço direito se dobrou sob o corpo e o seu ombro bateu no chão. Ah, bolas! Exclamei cansada. Jamie desmaiara, não que eu pudesse censurá-lo. Aproveitando a sua momentânea imobilidade, virei-lhe o tornozelo de modo a que o aro ficasse bem firme e bati tenazmente na chave enfiada na fechadura, sem aparentemente nenhum resultado. Estava a remoer pensamentos sombrios sobre serralheiros irlandeses quando a porta atrás de mim se abriu, subitamente de par em par.